Onde está aquele sonho bem? Onde éramos felizes em algum lugar? Ter filhos e mais filhos pra espalhar o bem. Deixa a árvore crescer, eu não vou retalhar. E quantas brigas foram, nem sei. Quantos desertos atravessei, pra poder te encontrar. Mesmo estando tão longe, me sinto tão perto. Nenhuma droga me faz esquecer. Eu não sei se mereço. Me liga e chama pra tentarmos um novo começo. Talvez podemos se acertar. Por isso eu trouxe essa rosa pra você. Foi real eu não dizer adeus. Meus pecados faço o favor de não esquecer. Cada pétala que cai eu só lembro dos meus. Baby, eu não sei mais amar, mas vou reaprender. Sempre que eu olhar no fundo dos olhos teus, não me contento com tudo que aconteceu. Nossos sonhos são os mesmos, sei que não morreu. Qual dimensão está vivendo, ainda não sei. Machuquei seu sentimento, mas não me toquei. O meu instinto é tão falho, porque não isolei. São 9 da noite, eu te mando mensagem. Você me responde. Vou até sua casa, te compro umas flores. Me conta sua vida, o que fez até hoje, Problemas sabemos que existe de monte. Passamos por eles, eu enxergo longe, E quantas brigas foram, nem sei, não. Mas quero consertar. E quantos desertos atravessei, poder te encontrar. Mesmo estando tão longe, me sinto tão perto. Nenhuma droga me faz esquecer. Eu não sei se mereço. Me liga e chama pra tentarmos um novo começo. Talvez podemos se acertar. Por isso eu trouxe essa rosa pra você. Lembro o quanto foi real eu não dizer adeus. Meus pecados faço o favor de não esquecer. Cada pétala que cai eu só lembro dos meus. Baby, eu não sei mais amar, mas vou reaprender. Sempre que eu olhar no fundo dos olhos teus, não me contento com tudo o que aconteceu.